novamente estou na fé, sem dar migué. Sujeito a falhas, aquele que está de pé. Cuide para que não caia ao rei dos reis. Sempre farei as minhas preces. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem sabe faz a hora, não deixa pra depois. 2013, tudo posso, parte 2. MD, estou aqui, este é o primeiro ato. Quero resistir até o sangue na luta contra o pecado. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo nos deixa um recado claro, o fato é declarado a partir do verso 13. Vê se não esquece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Preste só a Deus, preste culto. Não vos conformeis com este mundo. Não seja imundo, diabo é sujo, inimigo oculto. Mas Deus é justo, Pai da eternidade, Criador de tudo. Provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com caneta e papel, faço revolução. Sintonizo a base, a pulsação do coração. Revolução com as palavras, é isso mesmo, meu irmão. Não jogo palavra ao vento, então preste atenção. Eu tudo posso naquele que me fortalece. No amor que excede todo entendimento, não esquece. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Quem tá comigo tá, quem não tá, da linha. Não tenho que temer, pois Cristo é comigo. Vestido da armadura, vou de frente com o inimigo. Na contramão do mundo, com a espada e o escudo. Naquele que me fortalece, vou vencendo tudo. No meio dos doentes, levando a luz. Quem me impedirá se minha força vem da cruz? Da cruz, da cruz. É pelo nome de Jesus. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Direito, Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. Socorro bem presente nele, estou seguro, pois minha fé vai além daquilo que vejo, almejo. Sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, e com toda humildade anunciando a verdade, pregando a palavra pela minha cidade. Por mais que venha a luta, difamação ou calúnia, não mudo minha conduta, revisto com armadura. Seguindo sempre na fé, eu continuo de pé, firmado pela palavra anunciando a Jesus Cristo, o único caminho. Não vim falar de mim, mas daquele que é por mim, que na cruz se entregou como prova de amor. Honra e glória ao meu Senhor Jesus. Efésios 4 e MD, com Cristo até o fim. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meia provas e batalhas, lutas e perseguições. Aprendendo a ser honrado, superando humilhações. Jesus é o caminho amado, vê se não esquece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.